Olá, amigões, sejam bem-vindos a mais um episódio do Obrigado Internet. Eu sou o Fernando Alvim, tenho comigo, como é costume, os amigões Nuno Dias e Pedro Paulos. Olá, e, pessoal. Para além destes seres muito fofinhos, a nossa convidada de hoje, ela é Ana Gomes, é criadora do blog A Melhor Amiga da Barbie. Para além disto, à sexta-feira podem escutá-la na RFM. Na RFM, nós não dissemos o nome. Pelas 9:15, no café da manhã, na sua rubrica, onde dá os seus conselhos de moda. A Ana tem também uma curiosidade, está acompanhada pelo seu namorado. Porque é por causa destes dois animais que estão aqui em estúdio. Não, e contigo somos três animais. Que jabardolas, meu Deus. O namorado, sabendo disso, fez questão de vir assistir e está ali. Está ali de pé, ele está de pé. Olha, muito concentrado. Olha, se eu disser as neiras, vocês cortam e voltamos a. Não, nós nunca cortamos as neiras. É uma conversa boa onda. É uma conversa boa onda. É tanto uma conversa boa onda. É mesmo uma conversa boa onda. Uma vez aconteceu-me, era a primeira vez que eu entrevistava a Ana Melhor na minha vida. E eu dou muito bem com a Ana Melhor e dou muito bem com o marido da Ana Melhor. Mas, na altura, eu não a conhecia. E era uma altura de grande afirmação da Ana Melhor. A Ana Melhor era uma figura ainda mais comentada do que é nos dias de hoje. Se bem que eu acho que a Ana Melhor é sempre muito comentada. Muito claro. E ele foi assistir ao programa que eu fazia na altura na SIC Radical. A Ana Melhor era a minha convidada. Ele colocou-se à minha frente, do outro lado, onde estava a câmara, numa cadeira, assim, sentado só, à minha frente. E só olhava para braços mim. Braços cruzados, assim, olhava para assim, de ti. Braços cruzados, como está o teu namorado, sabes assim? O que é que este animal vai dizer à minha mulher? E para quem não sabe, ele tem muito músculos. É verdade. E tu tens poucos. Portanto... O teu namorado tem um ar British. Onde é que se encontraram? Posso dizer? Não sei. Podes. Se foi no Tinder. Não, mentira. Cara, meu! Ele assustou-se! Assustei-me, não. Eu fiquei maravilhado. Tu borraste a cueca neste momento. Tudo! Tudo! Foi à pala do Instagram e por isso eu vou dizer obrigada, internet. Obrigado, internet. Olha lá, qual é a diferença entre o Instagram e o Tinder? Vá lá. A diferença é que um é para o engate e até para meter fotografias. Pronto, se quiseres resumidamente. Eu já ouvi dizer que o Instagram é muito para o engate também. Não é nada. Não sabes que tudo é para o engate se usares para isso, não é? Tipo, até podes ir para o talho e usares aquilo para o engate ir ao talho. Eu ia dizer, até podes ir à padaria e ser para o engate. Podes tentar engatar a senhora da padaria. Qualquer coisa pode ser para o engate. Sim. Pronto. Pronto, e já fechou a conversa. Já fechou a conversa. Já matou a conversa. Fernando Alvim ficou... Já estou, matou a conversa. Vou pensar quando for a próxima vez à padaria o que é que vai fazer. Vai comprar, qual é o move que ele vai usar quando comprar. Vai ser aqui. Quer dizer que abre a padaria. Tu ganhas dinheiro com o teu blog? Ganho muito bem. Diz. Não te parece uma sensação de déjà vu? Essa pergunta é uma pergunta recorrente. Eu acordo todos os dias com essa pergunta na cabeça. Mas na verdade não ganho muito dinheiro com o blog e ganho muito menos do que aquilo que as pessoas pensam. Quanto é que as pessoas pensam que tu ganhas? Eu acho que as pessoas pensam que eu ganho para aí muito dinheiro. Não vou falar em números porque é indelicado. Dava para comprar um Bugatti, não é? Não, eu acho que as pessoas têm a ideia que eu ganho para aí 2 mil euros. Ou sempre, vamos ser realistas, sempre que eu falo de uma marca, entra dinheiro no blog. E isso é totalmente errado. Não é verdade que isso funcione assim. Vamos cá ver, fazendo a pergunta de um outro mas modo. Mas podes ter ganhas isso. Quantas vezes menos que a pipoca? Ui, 10 vezes menos. Tenho 10 anos de vida do que mas tens goodies, portanto. Tenho vários, mas eu não como cremes, nem como nada dessas coisas, sabes? Não me alimento. É ótimo receber os produtos, obviamente que nós temos que os testar. Mas isso não deverá funcionar como uma forma de pagamento a partir do momento em que nós nos profissionalizamos nisto de ser bloggers. Esses produtos de beleza, aquela história dos cremes que rejuvenescem, não sei o quê, é treta, não é? porque o Alvin quer ficar novo. Alvin, se calhar, se calhar não é assim tão treta. Não, não é. Estás a verdade uma cena. É que há. Não, está e está e está. Não, já a evolução tecnológica associada a este mundo da cosmética já se sente-se. É uma coisa que. E há resultados comprovados, mas que são mesmo que se consegue perceber. Então, quem anda nisto há algum tempo e começa a ver estudos e a ver. A experienciar as coisas, sentes diferença. Que produtos é que tu usas, diz-me? Uma marca? Podes dizer marcas? Olha, uso uma coisa que é tipo da terceira geração, que é um produto que a Shiseido inventou. Imagina, na rotina de beleza há a limpeza, que pode ser feita com vários produtos. Depois, a nível de hidratação, metes um sérum, um hidratante e depois a maquiagem, não é? A Shiseido inventou uma coisa que se mete antes do sérum, que é uma coisa que te protege da poluição. Imagina um protetor solar, mas para a poluição. E eu acredito muito nisso, então, olha... É bom para pôr antes de ir para a discoteca. Só lava a cara de manhã. Só lava a cara de manhã. E é ótimo. Mesmo... Tu lavas a cara? Exato. Consigo lavar a cara de manhã. Por acaso, recebi uns cremes quaisquer. Na última vez comprei um perfume. Recebi umas amostras. Eu acho que tu ainda vais ser um metrosexual. Ele vai fazer um blog, ele vai sair daqui com um blog. Se fizesse um blog era para falar de francesinhas, receitas de francesinha. Não deve haver assim tantas. Eu acredito que num dia o seu processo natural vai ser, primeiro, vai ser metrosexual, depois vai se fartar, vai começar a ser vegetariano. Vai emagrecer. Depois vai começar a praticar yoga, a terceira etapa. Depois vamos perdê-lo. O que é que vai acontecer? Vamos perdê-lo. Depois vou para a Tailândia. Deixa o mundo dos heterossexuais e lá vai ele, lá vai o Nuno Dias. Eu acho piada que estás a denegrir a minha imagem, mas está-se bem. Não estás a denegrir, estou a ser um visionário. Sou um visionário. Obrigado. Bom, voltando aqui... Aqui a Ana. A beleza, por exemplo. A beleza. Tenho reparado que há um denominador comum em todas as mulheres muito bonitas. Quase todas elas usam um protetor solar mesmo no inverno. É verdade, porque temos que nos proteger dos raios solares o ano inteiro. Nós estamos expostos às radiações, não é? E o sol é dos elementos que mais envelhece a pele, principalmente na zona dos olhos e da boca. Portanto, usar proteção solar o ano inteiro... Uso. Aliás, todos os dias? Todos os dias. Aliás, agora é muito fácil fazer isso. O namorado usa? Espero que sim. Ele tem lá os produtos todos. Ele diz que usa. Ele está bem ensinado, não é? Claro, senão não era teu namorado, não é? Está bem ensinado, não é? Tu vais ver o Instagram, quer dizer, não vais ver nada no Instagram dele, mas caso fossem ver o Instagram... O que é que ele faz? O que é que faz o teu namorado? Opa, tem uma oficina de carros clássicos. Frescos clássicos. Isso é... Então, podemos falar com ele de Bugattis. Tens um Bugatti? Damn! Nunca mais o trago para lado nenhum. Pensava que ia andar de Ferrari hoje. Oh. Damn! Podemos combinar, não falo destas cenas. Mas os homens deviam também saber estas coisas, não é? Porquê que nós não podemos tratar de nós? Nós devíamos. Eu ponho sempre hidratante, por exemplo. Mas olha, o teu hidratante pode ter protetor solar. Imagina, eu uso protetor solar todos os dias porque o meu hidratante mas já assim, tem protetor solar. O hidratante dele é de cerveja. Não é, não. Eu tenho duas perguntas, ok? Faz. Para a Ana. Que para mim. A primeira é... Se um protetor solar for muito gordo, pode ser hidratante. Porquê que disseste também, gordo né? E olhaste para mim? Ele queria a tua aprovação metrosexual. Sim, exatamente, queria a tua aprovação. Eu não sei porque é que disseste gordo e andaste para mim. É costume, quando dissemos gordo, olhamos fora. Meu Deus, mas geralmente os protetores solares são hidratantes. Também são hidratantes porque são cremes. Não é preciso a textura ser gorda para ser hidratante. Ok. E a segunda pergunta que é, nas revistas há mesmo alguém que perceba tipo de ciência... Para saber se as coisas funcionam efetivamente ou é só tipo. Marcas entram com o dinheiro e pronto. Isto é bem fixe. Não, geralmente as marcas disponibilizam estudos científicos e que são obviamente feitos em laboratórios isentos ou à partida. Era como aqueles cientistas. Volkswagen. Que dizem que. Não, os cientistas da Skip, que era. Exato. Segundo a cientista, depois eu descobri que eram dois atores suecos. Ou o José Calgon. É, sim, o Calgon é a Roldit. Acho que é o senhor. Falar é cientista com o técnico. Do Calgon é o técnico, é. É mesmo. É ator ali da cronocópia há 12 anos. Gravou o anúncio original. O anúncio original tem 3 horas e sim. Depois eles cortaram. Claro. Pobre homem. Por acaso, há um fenómeno que é este. Que, por exemplo, em relação às. Não, as pessoas ainda podem ter esse cuidado. E mesmo assim, começa a ver. Que é, as pessoas não acreditam muito na prevenção. Não. Essa, o Araldite, não é? O Calgon anticalcário, não é? Calgon, que é, vai proteger a tua máquina. Não, eu para só ela quero não tratar a máquina quando ela tiver. As pessoas agora, quando chegar, compra uma nova, que é saber, olha, vão estar ali, tipo. Já não vão estar ali, porque. Desculpa, não é Calgon, desculpa. Mas é verdade. Já não é essa cena como se diz em inglês o frugal. Que é comprar coisas que durem para sempre. Sim, sim. É que é comprar um carro e vai ser sempre para o meu carro, sempre este. Há ver que alguém comprou uma coisa, deveria ser para o amor. Oh! Oh, não. Não, temos Fernando Alvim na mesa. É verdade. Está a ver que alguém para uma coisa. Ele romântico, Alvim. Minha nossa, que o Alvim voltou. Fica. Como embora, eu estava à espera de uma coisa. O quê? Ele estava a tentar começar o canto que o Alvim voltou e não pegou. Mas estava quase, Alvim. Quem cantava isto? Quê? O Alvim voltou? Não, não era o Alvim voltou, era não sei quem. O campeão voltou. O campeão voltou. Pois é, era o campeão. Que é o bocado verdade. Sabes isso. Pois é, pois que nódoa. Eu devo confessar que não sou fundamentalista em relação a nada e muito menos daqueles adeptos. E em relação ao amor, voltando atrás. Aí sim, é isso um pouco. Acreditas no amor? Acredito muito no amor. No poliamor. Não. Ah, eu uma vez entrevistei aqui poliamorosos. Poliamorosos? Sim, e eu tenho mania que sou bastante esperto. É uma das manias que eu tenho que é. Sou muito esperto. E estávamos quase no final do programa. Ele tinha trazido mais duas pessoas. Uhum. Eu continuava a falar animadamente de poliamor e não sei o quê, com uma e com outra, não sei o quê. E houve um ouvinte que disse assim: Alvim, não sei se já percebeste, mas ele anda com as duas. Eu, não. Eu não tinha percebido isso. Já viste? É muito triste. É muito triste. Muito triste mas mesmo. Revela alguma ingenuidade, o que não deixa de ser. Pureza, pureza. Pureza, pureza. Mas puro. Ser puro e ingênuo pode ser bom. Vês logo depende. O melhor das pessoas, o melhor, nada contra, atenção, não estamos a dizer que o melhor seja poliamor ou amor ou assim. Mas pronto, claramente. Depende. É uma pessoa que não vê mal nas outras pessoas. Pedro Paulo, a corrigir-te. Pedro Paulo é muito. Pedro Paulo, diz que. Qualquer crítica, a dizer não, não estou a dizer. Diz que está numa relação, está numa relação. Ainda não falamos, temos de falar que é. Temos um novo Presidente da República. Espera aí. Já vamos falar, calma. Tu não olhas para o avião e depois acabas por. Ah, pois é. Vamos. Vou para a segunda pergunta, acho eu. Até não fazer a pergunta da Barbie? Não, já fizemos a primeira. Eu não sei, eu não vi o guião, eu tentei, mas não. Mas se quiseres, tens aqui no guião. Não, não fizemos a primeira, não. Faz tu, Pedro. Não, faz tu. Faz tu. Já ouviste mil vezes, como é que vai a Barbie? Espero que bem. Eu tenho vivido os últimos anos à pala dela, portanto espero que. Espero que ela esteja bem. À pala. À pala dela. Ah. A Barbie ainda faz sentido nos dias de hoje? Olha, a Barbie faz sentido e eu acho que cada vez mais porque eles, a marca Barbie tem-se distanciado um bocadinho daquela imagem de beleza, ou seja, de associar a Barbie pura e simplesmente à imagem de beleza. Imagina, o ano passado lançaram inclusive umas Barbies que já estavam mais próximas daquilo que as pessoas começam a ser, já dava para cortar o cabelo, mas ou seja, não como nós quando éramos miúdas cortávamos o cabelo às Barbies, ou seja, tentar aproximá-la da imagem mais real e associá-la sempre a causas humanitárias, o que para mim sempre foi o fascínio e foi por isso até que eu acabei por escolher a Barbie, porque eu estou longe de ter uma Barbie, mas por esse espectro tão alargado que a Barbie está associada. Nós no imediatismo pensamos na Barbie como a mulher loura com um corpo perfeito, mas é muito mais do que isso. A Barbie acaba por estar associada a uma série de causas e profissões e é essa diversidade que eu acho interessante. A Barbie a mim faz-me sempre lembrar a Paris Hilton. Sou eu? Não. E o Ken sem sexo? O Ken não tem sexo. Dizer, o Ken não tem. Não. Mas é verdade. Ainda hoje há essa expressão que é. Então é daquela miúda. Mas é muito Barbie, é muito. Exato. Barbie, não é? Sim, ou é muito Ken. Marcou uma geração. Olha, agora tem um Ken. Marcou uma geração. Sim. Marcou uma geração. Não, várias gerações, acho. Sim. A cena de platinado ou coisa parecida. Sim. A Barbie era alta cena. Será que ainda é? Não sei. Na altura havia uma série de bonecas e havia uma boneca que era. Que muitos diziam que ia ser a grande rival da Barbie. Na verdade, ela perdeu essa luta, que era a Nancy. Nunca. Só o nome, Nancy. Lembro-me perfeitamente da Nancy. Sid matou a Nancy. Aliás, há pessoas que na brincadeira me chamam Nancy, porque como eu não sou a Barbie, dizem que eu sou a Nancy. Dizem isso em jeito de provocação. Em jeito de provocação. Não, algumas pessoas que vêm passar o Ronaldo e dizem, a Messi! Exato. É um bocado. Vem o Alvin. Como vem o Alvin e dizem, malato. Ai, estou a brincar. Não, mas... Não, agora já não dizem, mas houve uma altura que eu passava as pessoas dizendo não sei o quê, o Unas! Diziam isso! Tu tinhas a cena do Unas. Tipo, não, as pessoas pensavam que nós éramos rivais, não éramos? E tu? Não sou. Curtes também com o olha aqui, olha, toma! Chupa para ti! Chupa! Curtes do Unas. Pô, caralho! Curtes do Unas, é? Unas é fixe. Unas é fixe. Olha, tu és formada em consultadoria de imagem. Isso. E em teatro. O que é que podias fazer por nós? Nada, não é? Tudo perdido. Nada a fazer. Podia fazer alguma coisa. O Pedro Paulo é o mais bem vestido, não é? É o que tem mais estilo. Tenho mesmo que dizer isto? Tens. Ele tem um estilo apurado, mas eu acho que tem um bocado a ver também com a companhia. Com ser fixe. Não. Com as influências. Sim, acho que sim. Já me disseram uma vez, o teu namorado veste-se tão bem, já há uns anos, veste-se tão bem, deve ser homossexual. O teu namorado, disseram-te a ti, o teu namorado veste-se tão bem. Não, disseram a mim, disseram à pessoa com quem estava. Por acaso não é pela forma de vestir, é mais os trajetos. Não, mas o Pedro está aprovado. Também nós somos amigos há muitos anos, se não tivesse. Ah, é? São amigos? Sim. Ok. O que é que me davas em mim? O meu cabelo, não era logo? Eu acho que tem a ver com a tua imagem também. Eu não sou nada fundamentalista, ou seja, eu acho que as pessoas devem manter os traços da personalidade. E vou acho à casa que não... de bem quando precisares falar de falar mim também. Aliás, já vou. Vai, desaparece. Sim. Mas eu acho que, sei lá, eu defendo muito que as pessoas devem vestir com roupa que se sintam confortáveis. Eu não sou muito dada a moda ou a tendências na parte do aconselhamento, porque acho que isso pode estragar muito da personalidade. Tu não vais com as pessoas fazer compras? Vou. É giro. É divertido, é muito chato. É muito chato, a sério. Há uma coisa que eu odeio nas pessoas, é elas dizerem que não gostam da moda no geral. Geralmente é aquele tipo de pessoas que diz que odeia rótulos, estás a ver? Que não percebem que a forma como tu vestes é a forma como te apresentas e que, mesmo que vistas de forma de fato treino ou que seja o que for, é assim que escolhes apresentar às pessoas. E as pessoas parece que não percebem isso, que é que a moda existe para tu poderes apresentar. É das minhas coisas como preferidas. Tu queres. As pessoas preocupam-se em revelar aquilo que leem, aquilo que ouvem, e têm essa preocupação, mas depois não têm essa preocupação da forma como se vestem. Sim, é verdade. Algumas, depende da pessoa. Com o aparecimento. Acho que não é bem isso. Eu acho que é o aparecimento destas da H&M, Zara, fast fashion fez com que o estilo se tornasse o estilo genérico que copia a moda, a democratização, a moda, da moda, de certa forma, do acesso à moda, copiam a alta costura e tornou mais acessível a toda a gente. Foi o que aconteceu também com o IKEA. Verdade, o design, seja na moda, seja onde for, é muito mais acessível hoje em dia, não é? Sim, portanto o design era muito caro e não estava... Mas é uma standardização, acaba depois de haver uma standardização do gosto, não é? Mas a partir do momento em que as coisas ficam standard, como eram antigamente se calhar, é que se tem que criar coisas novas mas sobre isso. Mas aí tens, e tu também podes moldar o teu gosto, não é? Podes não gostar de usar aquela coisa que aquela pessoa usa. A própria internet veio de democratizar o acesso à cultura por parte das pessoas. Sim. A uma grande parte da cultura. É verdade? Não, eu acho que a cultura visual e os inputs que nós podemos tirar da internet e a repetição, imagina, há coisas que são impensáveis à partida, tipo... Por exemplo, usar galochas. Antes tu dizias a palavra galochas e fugias, porque pensavas num jardineiro, ou numa profissão, ou numa coisa completamente desvirtuada. Mas por exemplo, agora tens o imaginário dos festivais. E que isso passou a entrar na tua cultura visual, não é? Tu vais à net, estás a ver imagens do festival e começas a ver as miúdas giras com galochas e de repente galochas já não é uma coisa de profissão ou mai, passa a ser uma coisa... Eu usava galochas quando era pequeno. Uma miúda que usa galochas, eu tenho algumas teses. Uma delas é que normalmente uma miúda que usa galochas tem um rabo bom. Amanhã eu curti porque o Tiago meio Portugal está de galochas. É verdade. Normalmente as miúdas que usam uma galochas têm um rabo bom. Todas a promar-nos para Fernando Alvim. E depois tenho outra tese que bate quase sempre certo, que é quando tu vires um carro topo de gama, daqueles muito bons, e é uma mulher a conduzir, está de galochas. Não. A probabilidade de estar galochas é grande, porque é de certeza uma mulher muito gira. A coisa preferida. Nós temos que criar uma rúbrica de Alvim para tentar explicar estes conceitos que ele tenta filmar e vou ver. Isto é verdade. Disse cara cada episódio, estás a ver? Deve ser por isso que o Tiago não me deixa conduzir os carros lá da oficina. Grande carrão, ele não quer decepcionar as pessoas. É verdade. Isto é olha. A coisa preferida do Nuno Dias do verão é de estilo também. Então, conta-me tudo. É, os calções curtos. Ah, sim, eu adoro. É uma das minhas. Faz sempre o posto. Um dos meus fetiches, eu trabalho muito em festivais de verão. Pá, eu adoro ir a festivais de verão. Primeiro porque vou trabalhar com bandas de quem gosto. E outra é porque as miúdas vão usar calções de ganga. Tenho que contar uma história. E eu adoro ver calções de ganga em miúdas. Pá, tipo, curto. Também gosto. Curto. Não é curto. Não é curto. Não, estás curto. Tá curto. Não é curto. Não, curto. Nas nalgas. Curto. Olha, ah, mas gosto. Fui entrevistada esta semana e uma das perguntas era quais vão ser as principais tendências para o verão, nomeadamente para os festivais. E o produtor do programa pediu-me encarecidamente para eu dizer que os calções curtos continuavam a usar para contagiar as miúdas e para elas não perderem essa... Para ele também. Exatamente, mas para ele, assim, epá, por favor, diz que os calções curtos se usam porque eu adoro ver miúdas de calções nos festivais. Toda a gente gosta. Isto há uma seita, tipo, se junta para fazer com que aconteça para o ano. Mas é verdade, aliás, eu sempre faço um post. As tendências acontecem, pois, assim, tu dizes até ao infinito que vai ser assim e passa a ser aliás, assim. Aliás, eu uma vez fiz um post desses no meu Facebook e tive um like do Vítor Valenciano. Eu nunca tenho likes do Vítor Valenciano. E tive um like. Portanto... Isso é incrível. Não, mas de repente as pernas começaram a fazer parte... Sim, são um novo decote, olha, boa. É verdade. Ela de repente, percebe do assunto. Às 6 da noite só vês pernas, não é? É verdade. A perna entrou completamente na moda. Tu preferes decotes ou pernas? Pernas. Já não sabes disso, há 28 episódios que falamos com ele, ele diz sempre isto. Pernas. Sim, pernas. Pernas. Adoro. Tu sonhas com pernas, tipo com mar de pernas. Adoro ver pernas longas. Gosto, da Barbie, gosto de, hoje aconteceu. Não, hoje, no dia que estamos a gravar este programa, aconteceu uma coisa incrível. Que acontece. Viste pernas? Não, o que eu vi. Deve ser o highlight do dia dele. Eu estava a almoçar ali na. Onde é que era? Ali no Pátio Bacatela. Ué lá, depois toca na aqui. Sim, fui almoçar depois de ter trabalhado no canal aqui e passou-se uma mulher incrível, com umas pernas incríveis. Só que eu estava. E tu gritaste: é boa! Não, eu estava de costas e a pessoa que estava comigo disse assim: eu disse, pá, que mulher, mas que pernas! E ele disse assim: ah, ainda por cima é de alguém conhecido. De alguém conhecido, não, eu vou ter que ir ver. E então levantei-me. Jabardolas. Não, levantei-me e fingi que ia pedir qualquer coisa só para ver. Não era ninguém. Não era ninguém conhecido. Era só uma mulher incrível. Ai, com uma bela perna. Tinha umas pernas incríveis. Eu fui ver quem era. E tu caíste no telemóvel, olha, estou aqui a fazer uma entrevista. Não, não fiz isso. Fiquei envergonhado e sentei-me. Pedi. Mas sabes que já havia uma aplicação que podia resolver esse problema. É aquele que se encontra das pessoas. Exato, na rua, que passa por as coisas. O Appen. O Facebook já tem uma coisa assim parecida. Desde de utilizar o Appen. Mas é só para os amigos. O Facebook tem agora essa parte para os amigos. Qual? Se fores ao chat, tens os amigos desde em redor. Desde há uma semana para cá. Já tem há mais tempo, amigos? Muito mais tempo. Já, pelo menos a mim já aparece há bué de tempo. Eu é que não ativei. Tens os amigos nas proximidades. E podes ativar e quando o teu amigo está na proximidade, ele avisa-te. Eu não vou ativar porque posso... Não quero saber se... Pá, eu não quero saber se alguém está perto, caralho. Exato. Qual é essa aplicação? É o Facebook. Mas eu não tenho isso no meu, Olha aqui. No chat. Mas podes te esconder ou não? Se não tiveres isso ativo, não, eu não tenho ativo. Ok. Estranho. Mais uma coisa. Aprendo muito neste programa, de facto. Vamos para a próxima pergunta? Sim. Faz tu, Fernando. Que tens muito jeito. Ainda há mais perguntas? Não era a terceira? Quarta. Vamos loucos. Sabes que isto é assim meio... Era a quarta. O que é que queres fazer no futuro? Eu não tenho grandes planos em relação ao futuro. Não queres casar? Não queres ter filhos? Quero. Por acaso quero. Estás a meter pressão para não poder ficar ali. Na verdade, ela cruzou os braços. A minha relação vai terminar no fim deste. Sempre é a coisa que pode dizer a um homem. Esta filha. Não! Pronto, não tem que ser a pior coisa que queres dizer a um homem. Não. Depende do homem, não é? Também. Sim, também do recebimento. É a pior coisa que podem querem dizer a ti. Na verdade, eu quero ser pai agora em breve. Eu vou ser pai em breve. Vou engravidar uma pessoa. Sim, random. Quero engravidar uma. Vou engravidar uma pessoa. Quero. Com adoção. Não vou ser pai. Eu vou ser pai em 2017. Sinto essa necessidade. Tem que ser. Pois é, isso. Sim, ainda quero jogar a bola com o meu filho e ganhar-lhe. Ganhar e mandar-lhe isso à cara. Que mal anda. Chupa! Que vergonha, meu. Impossível. Super contente. Pelo menos durante 10 anos vai ganhar. Então espera lá. Tu tens outra profissão, não é só o blog? Não, imaginei, eu sou licenciada em teatro e trabalhava na área da cultura e depois fui fazer o curso de consultoria de imagem ao mesmo tempo porque senti que estava a estagnar e na altura não tinha o blog. quando fiz esse curso de consultoria de imagem, incentivaram-me a criar. Sim, que nasceu incentivaram-me a criar um blog, porque uma plataforma de comunicação e de exercício, basicamente. Só que o blog atingiu uma proporção que eu não estava minimamente à espera, não estava à espera que isso me fosse render algum dinheiro ou que eu fizesse alguma coisa do blog, e de repente começou a ser inconciliável a minha vida profissional com o blog. E eu acabei por me despedir para me dedicar à escrita e à produção de conteúdos nesta área. Portanto, sem grandes expectativas, ou seja, estou a viver um dia de cada vez, na boa, sem me preocupar muito com o que vem aí. Se tiver que ir, se não conseguir voltar à cultura, e eu adoro essa área, se não conseguir voltar à área da cultura, trabalharei então, em qualquer lado. Então, o que é que fazias na área da cultura? Olha, eu fui produtora no Teatro Maria Matos. Aham. Uh-huh. E depois pedi uma licença sem vencimento para perceber... Conheceste na altura, a Naná? Não conhecia a Naná. Está bem. E depois fui para a Casa Fernando Pessoa. Fui fazer... fui trabalhar com a direção criativa da Casa Fernando Pessoa. E pronto, isto tudo na EGEAC, não é? Que é uma empresa que gera os equipamentos culturais em Lisboa. Portanto, estive ligada a uma série de eventos, de cenas. De cenas culturais. Cenas que vocês culturais. Faziam com o Fernando Pessoa. Uma vez lembro-me que levaram lá o Nuno Gomes. Como é que correu isso? Será não estava lá, não era no mas meu é verdade, tempo. Senão eu tinha sido porque eu pedia para o Nuno Gomes ir hoje, lá. Hoje no restaurante onde eu estava, onde via essa... Estava lá o Nuno Gomes. Estava o Rui Costa na mesa ao lado. E sabes que na mesa ao lado estava uma pessoa que disse: ei, já viste, está cá o Nuno, o Rui Costa e o Fernando Alvim. É verdade. E uma gaja com umas pernas incríveis. Eu cumprimentei o Rui Costa e ele disse: estou a viver o sonho. Estou a viver o sonho. E Rui, não, gosto muito do teu. Não, eu saí e cumprimentei, fiz assim o Rui Costa e disse: um abraço, Alvim. Já podes combinar o Rui Costa para jogar futebol contigo à segunda. E com o teu filho. O meu amigo é o Rui Costa. O meu amigo é o Rui Costa. E podes pedir um cigarro também. Ele sempre fumou. Espera, estou-me aqui a lembrar, estou-se estúpido, eu já joguei uma vez à bola com o Rui Costa. Ai, é com caraças. Merda, podia ter não, eu pensava que ele ia dizer, não era o Rui Costa, era o... Rapaz, já tinha jogado. Não, porque assim foste cool, meu, é fixe. É tipo como o pessoal... Não quis ir lá para... É o negging, estás a ver? É tipo aquelas técnicas que o pessoal assim meio... Não quis ir lá para não ser intrusivo. Meio machão. Não se curta, essa cena é fixe. Tu sabes, tens ídolos e... Fizeste o negging. Tipo assim, eu também sou fixe e não vou lá. À próxima vez vais lá. Não, tens ídolos, meu. Meteste-o no sítio, estás a ver? Acho que é isso. Como os idiotas fazem com as mulheres, meu. Qual é a cena? Não, eu não sei o que disseste, idiota, e agora foi o idiota e olhaste para mim. Estou a sentir. Não, olhei para ti para ver se estavas a aprovar a minha mensagem. Eu sei, mas é sempre estavas a sentir a cena. Não disse gordo, não é? Se fosse gordo é que olhava para ti mesmo. Olha, tens coisas que te levam a dizer obrigado à internet. Olha, eu quando penso nessas coisas é sempre uma perspectiva muito sentimentalista. Já saímos uma, não é? Sim. Pois, é verdade. Não, mas foi muito fixe as pessoas que eu conheci, e obrigada à internet até pelo meu trabalho, não é? Porque basicamente eu vivo da internet, das redes sociais e toda essa interatividade. Mas há um vídeo no YouTube, e eu não digo obrigado à internet, digo obrigada à internet. Sim, que é um vídeo muito estúpido cá no YouTube, mas sempre que eu estou mal disposta vou lá e vejo, que é um vídeo de um miúdo que vai no carro com o pai e acabou de sair do dentista e está anestesiado. Adoro esse vídeo. Pá, eu acho esse vídeo absolutamente genial. Vamos ouvir um bocadinho do vídeo. Vamos ver. Yeah, I know. How did it go? I didn't feel anything. Yeah. Kind of felt good, didn't it? Is this real life? Fofinho. Que fofinho. E o Alvinho. Is this real life? É verdade, gosto muito deste miúdo. Deve ter crescido. E mais coisas? Mais como? Alguma que te recordes que a internet... Que seja bacana por isso, não é? Uhum. Eu não sei qual é a vossa expectativa de, mas há uma coisa que é uma aplicação que eu adoro e que eu não queria acreditar quando vi, achei que estavam mesmo a gozar comigo, que é o Shazam. Uhum. Hoje em dia já é completamente, nós já sabemos o que é e funciona, mas eu estava no carro com um amigo e ele disse-me: passa aqui uma aplicação incrível. E eu disse: então, o que é que faz? Ele disse: isto identifica a música que está a dar. E eu disse: impossível, como é que isso sabe que música é que está a dar? E eu: juro, vamos ligar a rádio aleatório, vai dar uma música que eu vou, e na altura estava a dar uma música da Elis Regina, e aquilo identificou, e eu disse: tanga, tipo, já tinhas isso aí. Sabes que era como aqueles programas do Gaydar, que conta para o amigo, não é? Pois aquilo dá sempre 26%. mas, eu fico completamente completamente... Não queria acreditar. Eu acho que aquilo, quando inventaram o telemóvel, deve ter sido a sensação que as pessoas tiveram que, sabes, tipo... Eu não queria acreditar que aquilo existia, que o Shazam existia. E... É. Vai haver isso também para imagens. Pois é, e para roupa. Fotografas um... Estás num sítio, não sabes onde é que estás. Sim. Fotografas. Ok. E ele diz-te, estás em Marrocos. Melhor. Mas eu acho que é uma boa razão para dizer obrigado à internet. Pelo Shazam. A série, a quantidade de músicas Shazam, incríveis que eu descobri à pala do Shazam. E continuo a usar. Eu também uso. Mas não partilho, não sabem aquela opção de partilhar no Facebook? Sim, desativa, sim. Porque às vezes é absolutamente vergonhoso as músicas que tu vais procurar. Há vários, é o SoundCloud, o MixCloud, há muitos, até o Endomondo. Imagina, andava de bicicleta e ia diretamente para lá. E não anda assim tão rápido para me poder gabar disso, não é? Tem que cortar. Se as aplicações. Salto campeão, logo já vem entrar, não é? Olha, vai lá. Vai ele, a 35 km. Aquela cena quando tu corres. 35 esta semana. Fizeste 35 km? De bicicleta. Mas com 40 a morrer, mas pronto. Mas fiz. Nota-se que estás muito mais magro. Vila Franca. Nota-se que estás muito mais magro. Vim de barco com um amigo meu. Tens amigos? Claramente estava em mais forma. Tens amigos para além de mim? Tenho mais um ou outro. Obrigado. Nunca foste andar de bicicleta com Pedro Paus. Não tenho a minha bicicleta cá, tenho a minha bicicleta na casa dos meus pais. Quando tu vais para o Porto, o que é que eu faço, não é? Não fazes nada, pensas em mim. Anda de bicicleta. Sabe que já várias pessoas vieram de bicicleta de Porto a Lisboa? Eu já fui numa cena que era pessoal que ia para Milhões de Festa de bicicleta. E eles iam em Coimbra. A sério, Luzinem em Coimbra. Foi metade do caminho, atenção. Mas chegas lá com o cóccix magoado. Não, se tiveres a ver se pés prática, não. Era em 4 dias, portanto não era assim. Não era muito duro. Yeah, por acaso a parte mais fácil era até mais difícil era até Coimbra. E perdi-me nas Caldas da Rainha, tive para aí 4 horas perdido às voltas. Olha onde é que ele se foi perder. E só nas tinha, Caldas da Rainha. E fiquei sem bateria, e se por acaso sabia o número de uma das pessoas que estava lá de cor, que era um amigo meu, sabia de cor. Senão, tipo, eu não tinha sei acabado nenhum, ali. Eu não sei nenhum número tirando o meu. Nem sei, eu sou muito bom a decorar números. Olha, amigos, vamos para os virais. Vamos para os virais da semana, como agora revelou Pedro Paulos, aquele spoiler alert, do programa, spoiler alert, não é? Em que falamos das situações ou peripécias mais faladas nas redes sociais durante a semana. Esta foi, de resto, uma semana muito forte, onde a internet esteve ao rubro, com uma série de coisas muito diferentes. O Pedro Paulos vai destacar a primeira. Sou eu? Ok, está bem. Então vamos começar por falar das presidenciais, que eu gosto que é o título. Vamos começar por falar das presidenciais. Mais conhecido como Vitorino da Silva, não sei se conhecem, que é o Tino. Aqui, isto foi escrito no domingo, tem aqui um erro, ele não ficou à frente. Ia ficar à frente. Ia ficar, estava previsto. Sim. O candidato surpreendeu tudo e todos, não é? Ele estava previsto. E realmente ele se fosse bem no país e pronto, e disse a frase no debate. No debate já foi depois passada. Do nosso episódio, não é? Há uma parte do debate que a mim não me interessa para nada. Eu até estou aqui a fazer bonequinhos. É verdade. E hoje há um vídeo genial que acabou de ser partilhado. Eu ainda que não é vi. Ele na sede com 50 e tal pessoas e está a cantar. O que é que ele está a cantar? Eu não vi ainda, não vi. Acho que é o hino. Eu vi sem som. E estão todos a fazer a saudação fascista. Eles são todos fumando. Verdade. Tipo, não, é o Mind Tino. Eu vi, estás contado a fazer scroll no Facebook e dar o vídeo sem som. É o Mind Fiorentino. Acho que é o hino nacional ou a música da colega. Da campanha. Da campanha dele. E está ele assim com a samarra a cantar isso. Ele que também foi altamente maltratado pelo Expresso, que disseram que deu peixeirada. Era alta peixeirada que houve na sede dele, porque. Não o filmaram a reação dele às eleições para filmar o carro do Marcelo. E ele é sempre interessante ver o carro do Marcelo. Porque ele estaciona no lugar. É sempre ver. Vai estacionar no lugar dos deficientes ou não vai? Esta semana foi muito forte. Por acaso, eu estava a ver isso em direto. Tive quase para escrever no Facebook, mas por isso assim: ah, de certeza que já escrever, não vou escrever. Qual é o interesse de acompanhar o carro do Presidente da República até à sua residência? E todos fazem. Portanto, não foi só a RTP que o fez. Depois também pensei, se calhar vou estar a dizer uma coisa que é um clichê. Mas tu não achas... Por exemplo, na TVI exploravam ao máximo a posição dele. Aquilo foi explorar outra vez a cena da vida dele. Mas estão a filmar o carro do homem? O homem vai para casa. Tipo, não era claro, que já o pessoal... no Big Brother isso acontecia. Eles filmavam outras vezes. Não, é que ainda por cima para no trajeto. Eu acho que é sempre não pode acontecer que nada. Homem, não sei, não sei. Mas o que é que ele vai fazer? Tipo, vai olhar à janela? Olha, olhou à janela. Olha, a gente sabe da vida dele, ele só dorme 2 ou 3 horas por dia. Como eu disse, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O pessoal estava a ver se ele estacionava no lugar dos deficientes. Não sei se já viste isso. Que ele ia sem carro no dia a seguir, assim que fez fez uma reportagem a segui-lo no dia, dia a seguir das eleições, como se ele não tivesse já tido muita exposição durante a sua candidatura, não é? Ele foi à pastelaria, o que é que foi, ia sem cinto e estacionou o lugar dos deficientes. Então, ele é presidente da República. He's living the life, man. He's living the life, basicamente. Viver o sonho, viver o sonho. Tipo, don't care about the rules. Portanto, já percebes porque é que o iam a seguir, não é? Portanto, as eleições, olha, o que é que eu posso dizer sobre as eleições? No dia a seguir as eleições. A tua Marisa Matias teve um excelente resultado. Tu votaste na Marisa. Sim, votei na Marisa. Eu no. Eu votei Marcelo. Eu pronto, votei, e como é, eu como é que. Eu cheguei à conclusão de que. Ele votou no pior, meu. Não, eu pior não, mas foi tipo. Eu votei nos vencedores. Votei nos vencedores. Se eu posso ganhar. Votaste para a tua idade, não é? Tipo. Mas já tinha votado no Costa, que também ganhou. Portanto, o que eu posso dizer para as pessoas que vão candidatar às eleições é melhor falarem comigo antes. Falarem comigo e perceberem qual é o meu sentido. Sim, porque reparem, ele votou no Costa. À partida, o Costa não ganhou, mas depois foi lá ganhar, não é? Sim, sim. E foi por causa do teu voto. Claramente, o meu feed Facebook é de esquerda, não é? A maior parte das pessoas devem ser de esquerda. O que prova que eu não. Que, repara só, eu a ser de esquerda, que há muitas pessoas que dizem que eu sou de esquerda, não sou. Ou da esquerda tradicional, não é? Eu sou um escardalho vendido. Vota no Marcelo. Eu concordaria. Eu voto no Marcelo, não sou da esquerda. Não sou da esquerda, nunca vai votar no Marcelo. O que eu tenho a dizer, o meu filho, o vosso, certeza, toda a gente estava a votar, é o maior. É a votar. Que ao princípio o pessoal fica meio ofendido porque as pessoas estão a meter fotos do Facebook e já foi tipo um pós. O pessoal já não ficava ofendido, já estava tipo. Mas eu acho que. Já estava tipo a analisar e pensar, se calhar já nem temos que ficar chateados com não isso. Não houve tanto como na cena das. Não, porque o pessoal percebeu que aquilo era burro. É tipo, não é assim tão fixe. Então houve menos gente a votar? Houve menos gente a votar, claramente. Mas. Já não foi tão fixe. Não houve assim tanto. Portanto, nós. Houve muito mais reações no dia a seguir, quando o Cavaco se lembrou de fazer aquela coisa espetacular. Não aprovar a lei da coadoção, blá blá blá. Mas. Cavaco sem grande. Já levou a boca. Já vai ser promulgado. Porque afinal vai ter que aprovar. Vai ter que ser ele a aprovar. Vai ter que ficar. Ainda mais em grande vai sair. Vai ser com melão. Vai ser com melão. Eu acho que. Pá, no fundo, nós é que o último a rir é que ri melhor, não é? Vamos para o próximo. Está bem. Isto é um bocadinho como os adeptos do Benfica estarem a bater palmas e o Benfica estar a levar 2. Eu lembro de estar ali a bater palminhas. Contra o Sporting. Não, mas é assim, diz assim, o último a rir é que rimos. Mas levaste com o Cavaco ali 10 aninhos. Pois levaste. O último a rir. Mas nós é que nos rimos no final, é? E toma lá 8 anos. Está bem. Mas que levar que nem foi levar, na verdade, porque ele foi uma pessoa completamente apagada, não é? Não. Quando é que ele teve como presidente da República? Parece uma amiga, o gajo. Pior é quando ele era primeiro-ministro. Sem ofensa ao pessoal do Cavaquistão, não é? O pessoal de Viseu, não sei o quê. Quem votou no Cavaco? Foram os portugueses todos. Sim, sim. E o próprio cheguei a votar. Aliás, quem não votou no Cavaco sempre. Não votou. Que isso é ainda mais burro e lá estão aqui os resultados. Pronto, desculpem lá, amigos. Pronto, não quero ofender-vos, não é? O ambiente que não votou, mas já estragamos o ambiente. Já estou triste, já não. Vá, pronto, hoje vamos falar de coisas mais animadas. Vamos falar de coisas. Ana Malhoa! Vamos falar de Ana Malhoa. Ana Malhoa, numa imagem ousada de top e calças de fitness, completamente musculada. Portanto, é uma menina que tem 36 anos. Só dizer, quando dizes completamente musculada, é mesmo completamente musculada. Ela está mesmo. Está mesmo tight. Fez furor no seu Facebook para promover um novo videoclipe. Claro que foi destaque no JN, para variar. Tipo, o JN não tem mais nada que fazer no online. E pegou nisto. E os comentários, pá, foram fantásticos. E temos tipo um best-of dos comentários. Que é o Hugo Brandão Brandão. Que eu não sei porque é que ele se chama Brandão Brandão. 36 anos. É para cortar os pis? Posso dizer não? Não. Foda-se, eu dava-lhe 50 na boa. Esta está toda arrebentada, muito plástico e cirurgias. Ofélia Lopes, quando a carreira começa a declinar, tudo. Eu adoro esta declinar, tudo vale. Tudo vale? Tudo vale porquê? Quando é que a carreira dela começou a declinar? Depois do Boraré, não e depois sei. Quem é que sou Ofélia Lopes? Está informada. Há o pescador da Ribeira que diz. Estou chocado com isso. Muito plástico e muitos biberões de líquidos. Não é só ferro. Pá, eu não percebo nada disto. Eu depois explico-te quando sairmos do ar. Pedro Batista diz: Só droga nos cornos. Calma, calma, eu só disse isto, não disse mais nada, pessoal. Mas nos dele? Oh, não dá para perceber. Quando uma pessoa comenta isso, eu fico sempre na dúvida. Imagina só droga nos cornos, já estão meterem todos. Qualquer coisa, começa a falar. Sabes que perdem o tempo da vida delas a dizerem isto. Eu estou a ver este Pedro Batista a acordar, estás a ver? A acordar num dia normal. Ainda assim, com um olho a abrir o computador, vê as imagens da melhor e diz: só droga nos cornos. Ele está-se a queixar, que ele não está a cantar mesmo. Não é para ele. Isto é aquela resposta que é tipo aquela do mete mais tabaco, quando as pessoas querem desmotivar de fazer alguma coisa. Estás muito animado e o pessoal mete mais tabaco nisso. Ficas meio tipo. Não posso ser animado, meu. Não posso ser assim. Mas metem-me penas as pessoas que dizem essa coisa do mete mais tabaco. Mete mais tabaco nisso. Mas... é horrível. É horrível. Mais vale dizerem só droga nos cornos. Muito mais direto. Luís Pinheiro. Coitada, saberá fritar um ovo ou só come cozidos? Se calhar só deve ferver água. Eu não vi isto! Eu não percebo, né? Como é que há homem? Pronto. E depois há o José de Sousa, que é. Estou com pena do Luís Pinheiro. Que é, com tanta merda na cabeça, devia ser crime. Eu acho que não vou ler a última frase. Não, mas essa é a última que é. Maldita meretriz. Meretriz, é lindo. Opa, chamada meretriz. Há pessoas no JN que são fantásticas. Pronto. Bem, há uma coisa que tu há pouco interrogaste. Porquê que o JN dá tanta destaque à Ana Melhor? Dá, porque o JN dá sobretudo destaque a pessoas do Norte, sabias? E a Ana Melhor é do Norte. E faz com que o JN esteja mais atento a esses fenómenos. Sabes que um amigo meu criou uma aplicação para o JN, mete o nome da pessoa e diz, é do Norte? E diz lá, sim ou não? Não criou nada, mano. Ele fez essa piada agora, que boa, que pode. Bem, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Mas o Alvi acredita, eu acredito que eu vou dizer sempre. Vocês querem aprender ou não? Querem aprender? Digam-me. Quero. Sim, sim. Quero. Sim. No JTN. No JTN. Estou em condições de dizer, eu não sei se é 100% ou 90%, os colunistas são todos do Porto. E esse é um fator para tu escreveres ou não pelo JTN. Ou é imagina, suposto, se eu chegasse lá, eu gostava de ser muito famoso. Ele escreve bem, está quase para ganhar o Nobel, mas não, é de Lisboa. Não pode. Pissas. Pissas. Pissas não é geneira, caraças. Pissa é o mais geneira. É. Ok. Pila não. Pilas! Ok. Gritaste mesmo isso duas vezes. Diz pilas. Ou diz pênis. Nós pênis não, é nós, muito nós melhor. Nós não dizemos palavrões. Pênis! Tipo, pênis não faz sentido nenhum. Bem, pênis! Podes dizer pênis para ti! Mas isso não sou bem isso. Pênis não, mas vamos ti. Fazer isto soar bem. Vamos dizer tantas vezes. Não vamos dizer nada. Ou vai para o pênis! Bom, qual é a próxima notícia? A próxima notícia é o vídeo da polícia de Gainesville, na Flórida, a jogar basquete na rua com miúdos e tornou-se viral. Hashtag oops not crime. Isto foi uma família, um miúdo que estava a jogar basquete na rua. Uau. E houve alguém que fez uma queixa porque os miúdos estavam a jogar basquete em voz alta. E então o polícia chegou ao sítio onde estava a tabela de basquete. Isto, o vídeo está gravado dentro do carro. Sequencialmente, vê-se as etapas. E nota-se o polícia a chegar a falar com os miúdos e começa a jogar basquete com os miúdos. E tipo, começam todos a afundar. E pá, foi uma queixa... Miúdos grandes que estava para afundar. Sim, e... vocês adoram quando a polícia... Sim. São fixos. Os polícias são fixos. E os polícias são fixos. E... a gente quando nos apanham em vibrações de top e passado uma semana, para promover esta boa ação deste polícia, o Shaquille O'Neal, que é um antigo jogador da NBA e também é um comentador da TNT, um comentador de basquete, apareceu de surpresa com um os miúdos. Um calmeirão. Apareceu de surpresa e... pá, o vídeo é muito... é engraçado porque aquela cena que tenta... explicar que estás a fazer desporto, não estás a fazer nada de mal. Sim. Portanto, estás a passar o teu tempo e, portanto, as pessoas que fizeram queixas são anormais. Mas, isto não terá sido fake? Não, não é fake. É verdade, mas é verdade. Que... então como é que aparece o Shaquille O'Neal? Não, a semana depois já foi uma outra semana coisa. Depois. Ah, e aí já era a fake? A cena viral foi feita. Não, isso já foi mais... não foi encenado, não. Portanto, já levaram mais... que... o segundo vídeo, sim. O segundo vídeo não foi encenado, foi criado para dar props ao polícia e dizer que a polícia é fixe porque... e levaram lá o Shaquille O'Neal. Já agora, okay? O segundo é que foi criado. Deixa-me fazer aqui um desabafo. desabafo, que é, está muito na moda. Tu desabafas bem connosco. Eu desabafo, sim, sempre. Mas há uma coisa que eu vejo muito na internet e que as pessoas gostam de ver, que é o velho que pede para jogar à bola e que depois joga bué e corre bué. Já vi com base. Há o do skate também. Há o velho que fica sozinho no Natal e depois simula a própria morte. Eu odeio isso, é mesmo. Olha, morri, deixa o Alvin desabafar. Não, eu quero desabafar. Fui só eu que achei horrível a caracterização do Ronaldo quando fez o mesmo para velhote a jogar a dar toques. Mas alguém. Alguém acreditava naquilo? Alguém acreditava naquilo. É normal, tipo, os miúdos também acreditam no Pai Natal. Se fosse uma pessoa daquelas, assim, dizia, mas isto é feito. Carnaval Torres Vedras. Isto é feito. Claro que via que aquilo isto não é um ser humano sequer, que não tinha nada de. Estava muito mal caracterizado. Acho que a ideia é boa. Mas as pessoas deviam estar muito melhor caracterizadas. E normalmente nestas coisas as pessoas estão sempre mal caracterizadas. Não conseguem disfarçar as pessoas. Pá, mas também o Ronaldo se lixa. Não, espera lá. Mas não, eu por acaso acho que é mesmo erro e acho que é mesmo incompetência. Porque se tu vires bem, há pessoas que caracterizam nas novelas. Sim. Não é que tu vês? Estão incrível, muito bem caracterizadas. Claro, tipo, são pessoas normais. Não há de nos faltar. Porquê que não, uma pessoa como o Cristiano Ronaldo não tem uma boa. Sabes que aquilo era para apanhar mais crianças do que gente adulta. E se calhar as crianças são mais facilmente enganadas. Eu acho que deve ser mesmo para dar aquela ideia de rough, estás a ver? Tipo, é mesmo, olha, temos ali uma câmara que não interessa para nada e vamos fazer pois, uma coisa. Ainda por cima, esta ideia do Cristiano Ronaldo foi roubada do Tim dos Chutes e Pontapés. Ele foi tocar a guitarra para a rua, toda a gente sabe. E também foi tocar a guitarra para a rua e estava de barba postiça também. Mas estava pessimamente caracterizado também. Então é imitar eles, assim, se resultou com o Tim, também vai resultar com o Cristiano. Eu não quero ser mau, mas também se metessem a Dina, era fácil. A Dina, que vai fazer dois concertos de despedida. Em março eu vou, de certeza. É verdade, eu também vou entrevistá-la aqui. O Dinamite. Desculpa. Eu já entrevistei para o Brandos Costumes. E ela já me tinha contado, mas era segredo na altura. Não fui eu que dei o número da Dina. Foste. Já me deste o número de várias pessoas. É verdade, a da altura pediste-te quais são os números todas as semanas. E eu disse, será que este amigão agora vai todas as semanas pedir-me um número? E não pedi. Não. E tenho ainda o da Dora que ainda não utilizei, o da Dora. Tenho guardado. Sim, mas eu não me importo quando tenho o número. Pronto, houve aqui uma notícia insólita. Funerária perde morto e oferece outro cadáver. Sim, como é que é? Funerária perde morto e oferece outro cadáver. O caso insólito foi relatado no jornal do Texas, segundo o My San Antonio. A funerária não só perdeu o defunto, como, quando descobriu o erro, despenalizou a família enlutada o cadáver de outra pessoa. Com as roupas do desaparecido, de forma a rezar o funeral até o corpo original ser encontrado. O melhor argumento. O corpo de José Pérez acabou por ser localizado numa outra agência funerária. O caso está agora na justiça. Opa, e temos os comentários. Deixa-me ler. O comentário da Liliana Oliveira diz, incrível, e depois ainda quis acrescentar, ou não. Ou não. Eu não sei porque é que há pessoas que comentam isto. E depois temos o Manuel Mariette. Que é o morto fugiu para outra agência e dizem que não há ressurreição. Incrível. E para finalizar, o Fernando Castro, lá está o que eu disse muitas vezes: os Estados Unidos da América é o país das indemnizações milionárias. Não brincam, se fosse em Portugal, não havia indemnização. Claro, eu adoro esta teoria das pessoas que os Estados Unidos, tu cais na rua, podes processar alguém. Sim. É tipo, em todo lado, dá para processar alguém. Toda é um país perfeito. E eu acho que este gajo também pensa que é o único tipo. Isso é outro. Sabes que há muita gente também. Eu não sei porque é que disseste talvez e olhas para mim. Estou a brincar. Agora sei. Fizeste o propósito para não olhar para ele. Eu agora quando falo em obesidade. Gordo! E olhar para cima. Bem, vamos para o último. Leia lá tu, Alvin. É a tua vez. Enfim, tu. É a tua amigona. Neste caso, a minha amigona, Sara Sampaio, é minha amiga. No, o Pedro já te deu o número dela? Ainda não. Não, nunca pediu. Ainda não. Por acaso eu não tenho. Porque ela não quer de nada, nem mas ela é do Porto. Já falei duas vezes com ela. Ela pode escrever na JTN. Ela pode escrever no JTN, exatamente. É verdade, pode a Sara Sampaio pode escrever no JTN. Sobre saladas. Sim. A portuguesa Sara Sampaio foi elogiada num artigo na Globo, mas como dizia no título, lá de terrinha. O pessoal ficou imensamente chateado, a Maite Proença Style. Não tardaram a receber comentários a insultar brasileiros e vice-versa, porque temos, no fundo, a pergunta que eu deixei, porque nós nos temos que odiar nas redes sociais, não é? Pois, é uma coisa que é comum, é os brasileiros e os portugueses entrarem em despique nas redes sociais. Nós nunca falamos sobre isso, YouTube, sim, geralmente no YouTube, que é um... que há guerras mesmo de insultos, ou por causa de um jogador de futebol, ou por causa de uma música, ou esta música, ou este artista. Pá, e há sempre guerras intermináveis. Quando é que vamos entrar o machado da guerra, estás a ver? Quando é que vamos tomar o cachimbo da paz? Uma vez mais tabaco. A caipirinha. Isso. Só droga nessa cabeça. Só droga nos cornos. Nos cornos. Eu não sei se vi isto, que foi num filme do Fellini. Uau! Uau! O Fernando vê filmes. Fernando Alvim, não, mas reparem é que ele diz que não sabe se viu. Portanto, pode ter sido noutro. Vocês querem aprender? Queremos. Eu não só vejo filmes do Fellini, como via do Tarantino. E via daquela. Já hoje me lembro do nome dele. Fast and the Furious. Fast and the Furious. Ele é um homem muito transversal. Daquele ator português que fazia filmes para adultos. Como é que ele se chamava? O Salião. Ah. O Salião, acho que tem um escritório em Picoas. Que é feito Eu já ouvi. Salião faz falta. Bom, e o Fellini que disse. Ele ainda faz filme para Outgold, só acho eu. Popular dele, eu acho que ele tem tipo um escritório de contabilidade. Já me esqueci o que é que ia dizer. Mas peraí, deixa só fazer uma pergunta antes de voltar ao assunto. Ele tinha a fita na cabeça ou não? Não, não usa fita na cabeça. Não era ele. É, fazemos calçado. Isto é como o programa sobre sexo. Olha. Quando é que foi o programa sobre sexo? Não sei, nós não temos tido muitas ideias para lá. Pois. Vai ser em breve. Vai estar a ser um sucesso a nossa iniciativa. As pessoas estão não, não, já temos 10 participações. Quantas? 10. 10 participações é ótimo. Isso não. Tenho de ir por 2, mas Fernando. Sabes que. Eu vou-vos ensinar um truque de marketing ao pessoal que está aí em casa. Se vocês forem criar uma empresa, uma coisa que as empresas fazem quando estão a começar é parecer que são maiores do que são. Ou seja, se tu és o chefe e ligas para algum sítio, nunca dizes que és o chefe, para parecer que há mais pessoas a trabalhar para ti. Estás a perceber? Na verdade não há, mas para parecer que é uma grande instituição. Isso é um truque de marketing clássico. É como aquelas pessoas que não têm empresa nenhuma. Bem, nós aqui estamos a analisar o seu problema. Qual nós? Sim, exatamente. Diz que é nós. Porque a empresa, no fundo, é uma entidade. Bom, chega assim ao fim mais um episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcast de eleição, seja ele o iTunes ou outro que vocês gostem mais. E podem gostar de quem quiserem. Se não nos avaliarem, vamos mandar um vírus para cada um de vocês. Por isso, façam-no com 5 estrelas, se é que me entendem, não é? Se forem ao lar ver a vossa vozinha, comentem uns com os outros velhinhos para ouvirem o nosso podcast. Metam um gosto na vossa página de Facebook. Nossa, caraças! Na nossa, metam gosto na nossa. Mas também pode. Na vossa também. E na minha fazer. Também podem. Sim, pois é. A melhor amiga da Barbie no Facebook. Façam gosto. Quantos gostos é que tens? Tenho 63 mil e qualquer coisa. Nós estamos a 62 mil. Um gosto na tua página? Não sei. Estamos a 62 mil. Tu vês? Espero que sim. Está quase. Os gostos que ele faz, vejo. Os que tenho, não. Mas tu vês? Tu tens esse cuidado? Olha lá, porque é que fizeste um gosto naquela porca? Tipo, tu vês isso? Claro. As minhas todas quem vezes, nunca, né? Não, quem não disser que faz isto está a mentir. Ele vive numa. Ele tem uma vida paralela, sabes? Tem outro perfil dele que eu não conheço. A minha mãe acabou de me mandar um artigo. Se tu analisas as. Exato. Olha lá, aquele gosto foi muito estranho. Quem nunca? Não. Toda a gente já passou por isso, meu. Tu é que não passaste por isso porque não tens. Relações estáveis, acho eu. Quem é que disse que não tem relações? Ela! Tu queres nos contar qualquer coisa que nós não sabemos? Já teve. Olha, minha mãe acabou de mandar um artigo do PT Jornal, aquele jornal conhecido, não é? Que é o PT Jornal, que é os cérebros mais eficazes são das pessoas mais distraídas. Claramente a minha mãe estava a mandar uma boca, não é? Dupla. Boca e elogio. É tipo elogio que é. Tem que cuidado, é tipo ataque. Yeah. Pronto, vamos embora. Olha, vamos acabar este programa. Queres dizer alguma coisa? Gostei muito. O ambiente aqui é muito. Muito fixe, não é? Muito fixe. Muito descontraído. É muito descontraído. Obrigada, rádio, neste caso, não é? Também. Obrigado, nós. Adoro rádio. Eu não sabia que gostava de fazer rádio e percebi que é tipo o meu momento na semana quando faço aquele bocadinho de rádio. É verdade. Rádio! Não? Mais do que televisão. Não estamos a conseguir fazer cânticos, não é? Espera lá, mas ainda não acabamos. Não? Não? Pois não! O que é que falta? Espera aí, eu tenho que dizer para ouvir o nosso podcast, meterem gosto na nossa página de Facebook ou mandarem nudes para correio. Obrigado, internet. .lol. correio@obrigadointernet.lol. Isso. Sim. Obrigada, Ana Gomes, por nos visitar. Obrigada a Boé, nossa amiga. Boé, amigona. Para o Tiago finalizar, também. Agora, o Tiago também nos visitou. O Tiago, um abraço, o Tiago está aqui. Obrigado, Tiago. Para finalizar, obrigado, Antena 3, por ter gentilmente cedido o estúdio, como é de costume. Até para a semana. Curtam a vida!